muito tempo atrás, quando Roma era a grande potência mundial, nas praias do mar Adriático estavam alguns marinheiros e estava escuro. E de repente chega um homem e diz que quer fazer uma viagem de navio naquela hora, que eles coloquem preço, que ele paga o que for necessário. Os marinheiros gostariam de dizer não, mas aquele homem tem uma autoridade tão grande que eles obedecem e entram no barco. E o homem misterioso envolvido na sua capa está dentro daquele navio. Mas começa uma grande tempestade, as ondas ficam enfurecidas, o vento, e os homens, os marinheiros, ficam apavorados, porque eles estão sabendo que o perigo é muito grande. E alguns deles já estão até arrependidos de terem aceitado a encomenda daquela viagem. E quem é este homem misterioso que está dentro do barco e que continua ali impassível, como se não tivesse medo de nada? Os marinheiros se esforçam, mas o barco parece que não vai aguentar. Começa a entrar água dentro. O barco começa a fazer água. Então aquele homem misterioso, vendo que os marinheiros estão apavorados, diz para eles: vocês estão com medo? Não tenham medo de nada. Sabem quem eu sou? Eu sou César. César está dentro do barco. Os marinheiros não acreditaram. E o homem, tirando o manto e a capa, realmente era César, o grande imperador romano, o grande conquistador. Aqueles homens que se sentiam nada, que achavam que suas vidas não tinham qualquer importância, de repente descobrem que o destino deles está ligado ao destino de César. E César sempre foi um vencedor, sempre venceu grandes batalhas, grandes exércitos, livrou várias vezes os seus soldados. De saber que César é um homem poderoso, os barqueiros, os marinheiros, se sentem também poderosos. E sabendo que a vida de César é importante, eles também se sentem importantes. E como se fosse um passe de mágica, o medo desaparece, e eles resolvem lutar com um heroísmo contra aquela tempestade, e vão em frente até que conseguem dominar o barco e assim vencer a tempestade, encontrar um lugar onde não havia tempestade e continuam a viagem confiantes. Veja aqui uma coisa que eu quero te dizer. Existe alguém mais importante do que César? Alguém que é maior do que o imperador romano, que é mais nobre do que ele, que tem mais autoridade do que ele. Alguém que diz para você: não tema, porque eu estou contigo. E você que se sentia tão sem importância, você que achava que a tua vida não valia nada, você está ouvindo agora a voz deste que é todo poderoso, e ele diz: não temas, porque eu estou contigo. E de repente você sente que todo medo desaparece, e você cria coragem para vencer. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando você se dá conta de que a pessoa mais poderosa do universo está junto de você, que o teu destino está ligado ao destino desta pessoa toda poderosa, então você cria coragem e todo medo desaparece. E esta pessoa que eu estou te falando agora, não é César, não é o presidente da república, não é o governador, não é uma autoridade, não é um delegado, não é um juiz, não é um homem, não é uma mulher. Mas esta pessoa que está contigo e diz, não temas porque eu estou aí, eu te fortaleço, eu te ajudo. Esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do mesmo jeito que você sabe que Jesus é vitorioso, você também vai ser vitorioso. E se você está com Cristo, o Senhor Jesus diz, não tema, sem mim nada podeis fazer. Eu te darei esta vitória. E esta pessoa é Jesus.